Eu não sou bravo, não sou defesa. Eu trago a consciência. A minha bengala bate, mas bate devagar. O rosário de Pai Joaquim tem mironga pra vencer. A bengala de Pai Joaquim bate devagar, mas bate devagar. Pai Joaquim de Angola? Sim, senhor. Nossa, que satisfação falar com o senhor novamente, hein? Agora tá vindo mais, né, filho? Graças a Deus. Como é que o senhor tá em termos de preparação para falar sobre os animaizinhos? Oi, filho. Eu gosto dessas histórias desde quando comecei a dar passagem. Eu sempre fui defensor desse bichinho. Eu sempre falo pra você que eu sou um preto velho que tem dó até das galinhas, né, filho? Sim. Mas é assim. Você dá o tom da conversa, da prosa, nós vamos pra frente, filho. Vamos ver onde é que nós vai chegar. Oh, graças a Deus. Vamos começar por aqui, então. Existe uma evolução entre espécies, ou seja, o espírito começa como vegetal, ou antes até do mineral, depois passa pro reino animal e depois pro reencarna como ser humano? Nesse mundo, a criação, ela teve algumas misturas. Uma pessoa pode, um ser humano pode ter sido misturado com outras raças, e foi misturado com outras raças. Mas ele nasceu uma planta, da planta vira pedra, da pedra vira bicho, do bicho vira minhoca. Depois, para virar gente, vai ter religião que vai falar que é assim. Vai ter religião até que vai falar que pode ser um tigre, pode ser uma cobra, pode nascer até uma vaca na próxima vida. Aí eu não vou maltratar. Essa é a visão dos budismos, dos olhos rasgados. Então, falando assim, não vou judiar dos bichinhos, porque amanhã posso nascer bichinho ou minha mãe pode ser um bichinho. Então, na filosofia, tá certo. Porque se eu tiver respeito pelos bichos, mesmo respeito que você tem pelo pai, esse mundo vai ser muito melhor. Mas na realidade isso não acontece. São as religiões muito antigas, filho, que não tinha muita instrução. Então a cabeça do homem se misturou muito. A ideia do homem primitivo se misturou muito. Então tem muitas religiões que estão certas e tem muitas religiões que estão erradas. Tem muitas religiões que estão misturadas as ideias do homem. Mas não vira, não, filho. Se você nasce minhoca, você vai morrer minhoca. Se nasce pau, que nasce torto, cresce torto, morre torto, viu, filho? Uma coisa só. Sim. Mas não vira, não, filho. Não vira, né? Ou seja, por exemplo, se o puma, por exemplo, ou o gatinho, ele foi gatinho nessa encarnação, na outra ele não vai ser um ser humano. Não, filho. Tá certo. Cada bicho, cada ser, cada existência tem o seu. Tem uma palavra muito bonita que vocês falam agora. Eu sou muito dos antigos, mas vou usar essa palavra. Atrás da mônada. Uhum. E cada raça tem a sua mônada. Uhum. Tem a sua arma conjunta de todos que volta para um só. Se Deus, o nosso Pai, Criador, no centro do universo, é aquele que vai receber todos aqueles que têm a consciência. Esse é o caminho dos conscientes. Uhum. Os que não têm consciência, volta para outro tipo de arma. Mas existe arma para os bichos também. No seu crescimento evolutivo de cada um. Uns são umas armas mais evoluídas, outras são mais instintivas. Qualidade de bicho que enxerga as coisas. É gato, cachorro, cavalo, coruja. Esses bichos veem. Espírito, essas coisas. Mas cada bicho tem o seu reino, tem a sua arma. Eu vou lhe dar um exemplo. Hoje a prosa vai ser cumprida mesmo. Vamos conversar. Vamos lá, vamos lá. Eu já não falei desses assuntos de bicho da última vez, se você tá ficando caduco. Não, que agora né, vai falar especificamente só disso, então revisar os temas que a gente falou e complementar em cima deles. Ah, sim, senhor. Então você compra uns três cantos de, de, de quintal para você fazer uma horta, uma rocinha. Sim. Aí começa a dar a formiga cortadeira. O que, que você vai fazer? Se você jogar veneno nela, você vai matar o bichinho. É. Se você jogar veneno na terra para ela não querer mais, você vai matar a terra das plantas. É. Então, para não judiar, aí você não judeia nem de um nem de outro. Você que é respeitoso, vai chegar no pé do formigueiro. Você que é respeitoso da existência de todos você. Em vez de jogar água quente, que tem gente que gosta de jogar aquele... Como chama aquele negócio, óleo preto, aquele óleo de gasolina, para tocar fogo, para matar os bichinhos? Isso é crueldade, filho. É. Todo mundo tem direito de existir. Na existência de tudo, que os bichinhos têm algum motivo para fazer ali. Sim. A coitadeira, quando ela está comendo as plantinhas, ela está trazendo mais adubo para a planta, porque a terra é tão podre, filho, que ela vai lá, ela come e a sujeira que ela faz vira adubo. Então tudo vira vitamina, né, filho? Aí você chega e fala, se você fizer uma oração, tenta se ligar na arma conjunta, que eu falei, daquele formigueiro. Sim. No espírito conjunto daquele formigueiro, explica. Eu tenho esse problema, eu preciso plantar a rocinha, para essa rocinha dar comida para os outros, para ajudar os outros, para alimentar a minha família. Se você fizer com fé, filho, olha, na espiritualidade o bichinho vai receber. Não trata o bicho como praga, assim como não se trata um câncer como coisa ruindosa. Se você olhar com miseração, e você olhar com paz, e você olhar com amor para tudo que existe, até mesmo para a doença que você tiver, para de odiar a sua doença. Quanto mais você odeia a ferida mais chaga ela vai virar. Então, se você ficar com ódio da formiguinha, vai multiplicar. Então, se você começar a pedir na espiritualidade, para que a espiritualidade não evoluída daquele bichinho entenda que ele vai encontrar mais alimento em outro lugar, assim acontece, filho. O bichinho pega e vai embora do nada. Desfaz, some, vai comer em outro canto. Mas tem que ter a firmeza também. Aí as pessoas perguntam, por que, que a formiga veio comer na minha casa, acabou com a minha horta? É. Pensa nas ruindades que você pode ter feito, né, filho? Às vezes você já fez tanta ruindade que a própria terra se condenando você por isso. Nossa. Não tem os olhos rasgados lá dos japoneses? Tem. Eles não matam a baleia, filho. Uhum. Aí a terra mata eles. Eita. Você tem que pensar no mundo, filho, como se fosse tudo um ser vivo. Sim. Tudo nesse mundo é um bicho só. Se você começa a matar a memória da terra, que são os golfinhos, que são essas baleias grandes, se você começa a sangrar a terra vai sangrar você. Aí depois reclama. Ah, porque deu furacão. Ah, porque doença que veio, derrubou todo mundo na minha terra. Ah, que aqueles terremotos que derrubou tudo, acabou com o meu país. O que, que você faz de errado? Porque eu vou lhe dizer, filho, aqui se faz, aqui se paga. Mas vamos lá, eu fujo muito do assunto. E eu mesmo embaraio, viu, filho? Então você me guia. Que isso, tá hoje ótimo. Hoje o guia vai ser você. Graças a Deus. Ô, pai Joaquim, então, só pra gente deixar claro, então. O senhor falou assim que do reino mineral pro reino vegetal, pro reino animal e pro reino humano... Se existe evolução, elas não estão tão conectadas que dá para dizer que um evoluiu para o outro. Não atravessam para o outro. Entendi. Mas você pode usar outros. Vai da mineralidade. Se você encontra um cristal, o cristal é vivo também dentro da existência dele. Tá certo. Mas é uma vida sutil, diferente da vida que vocês têm. Mas tudo tem vida. Tudo tem energia, onde tem energia, tem vida. Nossa, tá certo. E ser vivo não é só estar encarnado, né, filho? Olha eu aqui. Para vocês, já desencarnei, já estão mortos faz muitas luas. Sim. E, na verdade, o senhor continua vivo. A vida é energia, filho. A vida é a energia que alimenta. Olha. Que vocês chamam de... Eu queria falar bonito, mas não consigo, não. É aquela... É o fluido vital, né, filho? De cada ser é o espírito. Então, você fala assim, a pedra tem espírito? Sim, senhor. A árvore tem espírito? Sim, senhor. Os bichos têm espírito? Sim, senhor. Cada um dentro de sua evolução. Claro, ou seja, no caso dos minerais, da árvore é o espírito da natureza que os anima. Não tem uma individualidade espiritual como já tem o animal e o ser Não. humano. Não, filho. Entendi. Mas tem religião que entende eles tudo como uma coisa só. O tal de xamanismo que pratica aqui. Aí, eles olham sempre assim. Você não olha para uma árvore e fala assim, aquela árvore é, eles encaram como seus irmãos. Então, a árvore é o povo de pé. Você vê aquela pedra que está muito tempo lá, até mais tempo que você nesse mundo, é o povo sentado. Aí você vê o rio é o sangue de Deus. Então você não vai poluir o rio. Aí você vê, a terra é a carne de Deus. Porque essas religiões dos antigos, Deus não está lá longe onde você não enxerga. O Deus está aqui. Então quando você olha para o sol, você fala assim, é o pai sol, o vô sol, ou a mãe terra, ou a avó terra. Sempre os antigos, atrás da grande nação das estrelas. Então se você começar a respeitar tudo que nessa vida há, como se fosse parte de você, como se fosse seu irmão e tivesse a mesma qualidade de espírito, esse mundo ia ser muito melhor. Então, assim, os bichos têm seu espírito e pode até fazer parte do seu campo energético. Pode sim, senhor. A energia do. Porque eu vou falar agora dos índios, né, filho? Às vezes o índio tá com panema, tá ruim, tá fraco. Aí o pajé vai lá, faz uma reza para poder encostar nele o espírito da onça. Aí o espírito, a energia da onça, toma parte deles, ele pega a força. Mas é assim, o espírito dos animais, a coragem desses animais tem que ser usada para complementar o seu espírito. Mas não existe de um morrer e vir na forma de um cachorro. É uns doidos que falam isso aí, viu, filho? Mas não, isso não acontece, não. Entendi. E quando se diz assim, olha, quando chegou num animal muito evoluído, e daí virou um homem, mas o espírito do reino dos homens, o espírito hominal, ele nunca vai ter qualquer ciência ou consciência que numa outra vida talvez tenha passado pelo reino dos animais. Não, filho. Tá certo. Cada um segue uma senda diferente. Mas se você considerar, uma coisa é o que acontece, outra coisa é a filosofia. Se você falar assim, eu sou do reino animal e do animal evoluí, eu vim do macaco, filho, macaco é uma coisa, o homem é outra coisa. No momento que o homem começou a andar e teve a sua mistura com seres evoluídos, é outra coisa. Foi quando misturou com o povo que não é daqui. Nossa. Mas você tem que respeitar até o Saguí. Você tem que respeitar até o Sarigue Matreiro. Você tem que respeitar todos os bichinhos. Quando falei eu venho dele, porque tem muita parte das físicas dele que é parecida com a do homem. Mas o homem tem o benefício ou malefício, já não sei se é vantagem nenhuma, de ter recebido a iluminação dos exterior, de fora, dos que têm mais entendimento. Porque vocês são uma mistura, né, filho? Vocês são uma mistura. Quando baixou a consciência dos homens que são de fora desse plano. Tá Aí, certo. quando vocês. O espírito de vocês passaram a ter a evolução que tem. E onde nós, espírito instrutor, pode tomar a parte de vocês. Por quê? Porque desde o começo já teve essa planta. E faz bem uns 20 mil anos que isso deve ter acontecido. Oh, meu pai. Quando eles começaram a misturar com a raça. Os que não receberam foram os bichinhos. Mas às vezes eu falo assim, será que o cachorro é menos evoluído que o homem? Porque às vezes eu vejo o homem fazendo cada bestagem, que às vezes o cachorro é o cachorro que tinha que estar no governo do mundo. Nossa, que isso? É verdade, filho. Tá Se os certo. bichinhos na sua inconsciência pudessem tocar frente de muitas coisas erradas que o homem faz, esse mundo estava melhor. Eu já não sei se é melhor, se esse plano nesse mundo, se a melhor coisa para esse mundo foi ter a consciência externa. Porque a partir do momento que esse ser, que era evoluindo, era um macacão, os homens que viviam, andavam de pé, mas era peludo, viu, filho? Esses macacão, quando receberam a luz externa, Quando o ser esmolido veio aqui e fez a mistura, e vocês passaram a nascer do jeito que vocês são, nas evolução, e hoje eu vejo tanta destruição, filho, que eu penso, será que foi bom trazer a consciência para esse plano? Porque o homem é pior que formiga, filho. Porque você chega para os homens e fala, para de fazer ruindade. É mais fácil a formiga do formigueiro sair e comer em outras bandas do que um homem parar uma guerra. Porque o homem quando começa a estar na sanha da guerra, filho, da ruindade, ele faz isso na ruindade mesmo, filho. É quando ele larga a parte pior de bicho que ele pode ter. Nossa. Eu vou seguir então aqui também algumas sugestões e perguntas enviadas por aqueles, Pai Joaquim, que se dizem assim protetores dos animais, que se acreditam confiados nessa parte de defendê-los. A pergunta é assim: eu, Jefferson, em outras vivências, já fui um animal? Fih, antes, é plantada a vida nesse plano. Você primeiro começa como se fosse matar da bactéria. Da bactéria você vai evoluindo para a raça que você vai continuar depois. Aquela que tinha que evoluir para a planta, vai evoluir para a planta. Aquela que tem que evoluir para o macaco, vai ser macaco. Aquela que tem que evoluir para a onça, vai evoluir para a onça. Se você quer o ser humano, vai evoluir para o ser humano. Então, você não foi bicho. Você foi, se voltar na ancestralidade, você vai voltar em os homens antigos peludos que andavam. Entendi. Mas o efeito que aconteceu com vocês é que vocês tiveram a consciência, que eu prefiro falar do tal de Espírito Santo, que é a consciência que desceu sobre vocês. Nossa. Claro, entendi. Ou seja, o espírito, como o próprio espiritismo ensina, foi criado simples, ignorante, imagem e semelhança de Deus, mas assim, em termos de ser uma alma já humana. É, entendi. Na simplicidade. Ele só é igual a Deus porque ele consegue entender Deus, se ele quiser entender Deus. A única semelhança, porque Deus não tem nada de errado, não, filho. Não. Se você olhar Deus que é igual a semelhança, você acha que Deus pega lepra, que Deus pega ferida? Não. Você acha que Deus faz ruindade, que Deus tem braço? Entendi. Deus tem cabelo, cai cabeça? Deus não é assim, não tem nada de semelhança. A semelhança está que você consegue abarcar o entendimento de Deus, se for de sua vontade. Porque senão você passa por esse mundo terreno como se fosse ignorante. Pior que a formiguinha. Pai Joaquim, o senhor fala com muito amor, né? É, eu gosto dos bichinhos, né? Aí falando assim, é porque você é devoto de São Francisco. São Francisco, filho, foi um homem muito evoluído que largou das riquezas para poder ajudar os pobres. Aí fala assim, mas ele falava com os bichinhos. Ele fala, filho, ele não é doido? O homem que fala com a formiga está falando com o espírito da mônada, que fala da tarde da mônada. Claro. Assim como Francisco falava com amor com os bichinhos. Assim como qualquer um pode falar. Mas não é que os bichinhos vão entender o que ele fala, filho. Aí tem a lenda que fala que mais do que falar com bichinho, ele amansava lobo, filho. E São Francisco era amansador de lobo. Mas mais que amansar de lobo, esses lobos eram os homens da época, filho. Ele amansava a sanha do povo, que queria só dinheiro. Ele amansava os homens. Então, São Francisco não veio para salvar os bichinhos. Ele veio para salvar os homens, através de suas palavras. E se ele salva os homens, ele salva os bichinhos, né, filho? Se salva o homem da ignorância. Se ele traz o tal do Espírito Santo para todos os homens, aí ele vai trazer proteção para os bichinhos. Aí tem os doidos, filho. Eu falo mesmo. Eu não tenho papo na língua. Fala assim, é São Francisco que protege os bichos. São Francisco protege o homem da ignorância. Quando o homem sai da ignorância, ele mesmo vai proteger os bichos. Não vai depender de um santo. Claro, faz sentido, hein, Pai Joaquim? É. O povo gosta tanto de botar a vela no pé de São Francisco para ele curar o cachorro que está sarnento. É mais fácil ele pensar na por que o cachorro tá sarnento? Porque não cuidou do bichinho. É muito fácil catar um cachorro seu, filho, e você não cuidou dele. Dali o bichinho fica doente. Aí nessas horas entrega para o santo. É o santo que cura. As bicheiras de bode, de bicho, de bode, de gado, é o santo que cura. Quem cura é o homem. Se catou criação para criar, tem que ter desde o comecinho, tem que ter o zelo. Eu não sou bravo, não, viu, filho? Eu trago a consciência. O pai Joaquim, eu lembro quando eu era Bate, minha pequenininho. bengala bate, mas bate devagar. A bengala de pai Joaquim bate devagar, mas pode doer. O rosário de pai Joaquim tem mironga pra vencer. A bengala de pai Joaquim bate devagar, mas pode doer. Eu não sou bravo, não, viu, filho? Eu trago a consciência. O pai Joaquim, eu lembro quando eu era Bate, minha pequenininho. bengala bate, mas bate devagar. Eu lembro quando eu era pequenininho, tinha esses passarinho pretinho que chamava Tizil. E ele fazia ninho bem baixinho assim. E das vezes que eu ia no ninho quando nascia o filhotinho, tinha a berne no filhotinho. Por que que o bichinho vai sofrer um berne? Ele não tem culpa. Firma, não é que o bicho está sofrendo. É, a berne também tem que comer. É Todo verdade. mundo tem que comer nesse mundo, né, filho? É o Nossa. ciclo da vida, filho. Na natureza mesmo tem. Você cata aqueles bichinhos, como chama aquele bichinho preguiçoso? Bicho preguiça. Ele é cheio de verme, filho. É cheio de bicho. Mas Isso. ele consegue viver com aquele, né? Parasitagem tem em tudo lugar. Parasita, filho, tem gente dentro de sua casa que vive com parasita. Mais que os bichos. Aí tem gente que fala assim, ah, eu não quero cachorro na minha casa que não gosta de bicho. Mas às vezes tem um homem dentro de casa que bebe, que. Hoje ela está ajudando. Mas onde foi que você parou com a prosa, filho? Então, pai Joaquim, aí eu comecei a cantar um ponto aqui pro senhor, pensando aqui nas proteções, e daí eu até esqueci. Mas o senhor tava falando do homem que da hipocrisia da gente de às vezes cuidar de um animal. É, às vezes. É. Tem que cuidar do bicho, mas tem que cuidar da consciência do homem também, né, filho? Olha lá. Qualquer coisa a gente vai voltar nesse assunto com certeza e a gente vai terminar aquele ponto para as pessoas entenderem. Mas assim, a pergunta é essa, o senhor já respondeu, né? Os animais têm alma? Têm espírito? Uns mais evoluídos, outros menos evoluídos. Mas tem. Os doutores vão falar isso. Não, ele tem instinto. Como é que você sabe? Você não está dentro do bicho para falar. Certo, claro, claro. E Os aí bichinhos também têm bondade, viu, filho? tem? Eu vou lhe falar, os bichos têm mais bondade do que ruindade. Que quando você está achando que o bichinho está comendo o outro, está atacando o outro para comer, ele só está fazendo isso para viver, ele não está usando ruindade. Quem usa a ruindade é o homem que vai fazer as coisas por ruindade. Então, os bichos são mais santos do que os homens. Eita. Ah, a gente tava Porque falando. bichinho não usa a ruindade para nada, filho. Nossa. Sentimento de ruindade é o homem que bota no bicho. Ai, aquela aranha ali matou a formiga, matou a mosquito. Olha como ela é cru. Não tem crueldade no mundo dos bichos, filho. O bicho só mata para comer. Quem mata para fazer judiaria é o homem. Eu lembro que eu tinha um aquário sem água, né? Com um escorpião dentro e daí dava barata, ele comia na boa. Uai, filho, é a vida, né, filho? Mas você pode ter certeza que o escorpião não está usando de ruindade para comer. Quem usa de ruindade para fazer as coisas é o homem. Tem umas gente aí que cata cachorro que está crucificando bichinho, que está tocando fogo em gato, que faz ruindade com os bichos. Isso aí, o bicho não faz ruindade com nada. Então o cachorro, quando está bravo, ele está só se defendendo, ele não está usando o sentimento de ruindade. Não existe bicho ruim, filho. O único bicho ruim que existe é o bicho daqui que tem consciência. Quando ele tem consciência de fazer o bem e o mal e usa o mal, ele está se atrasando mais ainda. Aí eu pergunto, por que que vem nesse mundo, meu Deus? É. Passarinho, pai Joaquim, o Tiziu, quando nasce um berno nele, um berne, a mãe dele vem e tira, né? Então tem quem auxilia, né? Ué, filho, em tese não se liasse, em tese ele morresse. Ele tá dentro do ciclo da vida, só não ter, tá no ciclo da ruindade. Nossa. Você vai fazer o quê? Tem muita gente que cria ratinho. E a ratinha come sempre dois, três filhotes. Eu vou matar a ratinha porque ela faz isso? Ela tá fazendo isso para poder. Ela come o bichinho para poder. Senão ela vai morrer. Ela não vai ter vitamina no corpo para alimentar os outros. Mas isso é coisa de entendimento do mundo, filho. Se o homem acha que é a ruindade dela, tá faltando a consciência nele. Vai matar a bichinha porque ela mata o filhote? Aí com motivo tem, por isso que nasce com um monte. Tá Tudo nessa vida é compensado, filho. compensado, né? O existe um hospital espiritual, como no filme Nosso Lar, mas para os animais que desencarnaram, que sofreram abusos e sacrifícios? Fih, se o bichinho não tem a consciência que você tem, ele já desencarna e volta para a mônada dele. Carece de ninguém juntar as feridas. Sabe por quê? Porque o bichinho não guarda ressentimento. Tem os bichos que guardam. Os elefantes que você machuca ele a vida inteira, um dia ele vai se defender. Mas na hora da passagem, olha, o bichinho ele perde a consciência. A pouquinha que ele tinha das lembranças. Porque eu vou falar uma coisa para você. Você cata um cachorro, mesmo que seja o seu cachorro. Eu vejo muita gente fala assim, eu tenho uma criação. Mas só dá resto de comida para o bichinho comer, o que não está errado é o que tinha para comer. Mas não lava a vazia. Deixa azedar a comida. Troca água uma vez por semana, quando ainda às vezes espera chover. Não trata direito da criação, criação pega doença. Bate no cachorro, que às vezes chega bebo em casa, bate no cachorro, achando que o cachorro tem culpa de alguma coisa. Se você for viajar, ficar uns 30 dias, quando você voltar, sabe o que que essa criação vai fazer? Receber você do mesmo jeito e com alegria abanando o cotó do rabinho. Olha que gratidão que o bichinho deu. Você dá comida azeda para ele comer. E o bichinho gosta do ser. É. Realmente. Existência. Aprender a consciência com os cachorros, né? Se você tivesse a consciência, a inteligência do ser humano e a consciência de amor do bichinho, aí esse mundo tá muito melhor. Segundo a sua visão, Ô, então. filho, se por acaso nós parar de conversar, que o mundo tá caindo de chuva hoje, viu? Oh, meu Deus do céu. Graças a Deus. Então, o que o senhor está dizendo é que não precisa existir um hospital espiritual para os animais se eles não ficam machucados do outro lado. Ele não leva o machucado dele para o outro lado. Entendi. Ele já volta na mônada, filho. Claro, e daí E reencarna. muitas vezes já volta e não demora muito tempo, já volta para cá de novo. Tá certo. Ficou claro. A reencarnação do bichinho é mais automática, filho. Tá certo. Ele volta. Mas ele já vai sem consciência, volta com menos ainda. Então, quando a pergunta acontece, nós encontramos nossos animais de estimação após o nosso desencarne? Segundo o que o senhor falou, a resposta é não. Depende, filho. O seu animaizinho não, porque eu falei para o seu bichinho, ele não vai para o outro lado levando consciência, nem rancor. Mas você, se você amou o seu bichinho a vida inteira, você cria até um laço de dependência com o bicho. O bichinho vai ficar no seu, como é que chama? Quando a pessoa tá. É tão bonita a palavra, é moderna. Já vou lembrar, filho. Holograma que o povo fala. Olha. Junta nesse holograma, no seu perispírito, aí você leva no seu perispírito a lembrança daquilo lá, então é o seu espírito que vai ficar com a lembrança dele. Então você pode, inclusive, no outro mundo, andar e achar que o seu espírito está andando do seu lado. É porque durante a vida inteira você teve o espírito daquele bichinho do seu lado. Então o seu espírito que ainda não desacoplou do bichinho, mas leva ele como seu companheiro. Não. Então é normal que no estado de consciência do lado espiritual, o homem que criou o cavalo a vida inteira ele vê cavalo ainda, porque ele ainda não se não dissipou as ideias que ele teve na vida. Então, assim, do outro lado, ele ainda leva consciência das coisas que ele fez nessa terra. Se você a vida inteira cuidou de cachorro, durante algum tempo, seu espírito vai estar acompanhado da consciência do cachorro. Mas não é que o cachorro está do teu lado. É a sua consciência que ainda está ligada no espírito dos cachorros. Eu sei que com o tempo vai sendo retirado para poder separar. Então, até essa resposta com o tempo dá uma deixa para eu perguntar isso aqui para o senhor. Os animais reencarnam. O senhor falou sim, vai e volta rapidinho. Eles evoluem? Ou seja, eles podem evoluir de uma formiga para um cão, depois para um golfinho, depois para uma baleia? Ou... Não tem passeio entre raças. não tem como passear. Assim como não mistura com o homem, não mistura entre eles também, não. Passeio. As religiões antigas vão falar que sim, mas não é verdade. Não é verdade. Não, vai falar que é que ele nasceu uma cabra, que depois vai nascer um tigre, que depois vai nascer leão. Não, as raças não se misturam. Mas você vai aprendendo com a espiritualidade dos animais a se tornar uma pessoa mais evoluída. Aprendendo com os bichos. Aí é que tá a evolução. E é igual o senhor falou no começo, a minhoca foi criada para ser minhoca, vai chegar até minhoca só. É, uai. Você já pensou? Se ela começar a crescer e evoluir, vai virar uns homens tudo com cara de minhoca. Não, bicho nasce para ser bicho, os homens para ser homem. E os homens conscientes teve a sorte de ter a tarde da semeadura do céu, né, filho? O senhor disse que trabalhou de sol a sol e tinha algum animal assim que era preferido do povo lá? Mas preferido de como, filho? No tempo seu da escravidão. Filho, nós pegamos amizade. Já falei para você do Budeco. O Budeco era um bodinho, como trouxe pequenininho. Eu tinha amor por ele, porque era pequenininho. Quando eles vendem, esses bichinhos pequenos vendem, feito borrego, né, filho? Uhum. É carneirinho, o Budeco desde pequenininho veio. Então você cria a criação como se fosse um bichinho, como se fosse da família. Então você vai pegando carinho. Você pega carinho, aqui nessa casa todo mundo gosta do Zé. O Zé é esse passarinho que está cantando lá fora. Mas canta o dia inteiro, que é uma belezura. Então você vai aprendendo a conviver com ele, de cada só que você vê com ele, você vai tendo carinho pelos bichinhos do seu caminho. Claro. Bom, voltando aqui então. Se a gente encontra o animal depois do desencarne, é aquele que está dentro do nosso espírito, memória e holograma. É. Tá certo. Então tá. E aquele um que era realmente o meu cãozinho, o meu gatinho, o meu porquinho, já foi e voltou para a alma grupo dele. É. Ah, eu gostei dessa palavra que o senhor usou. Alma grupo. Isso. E depois, a próxima pergunta é assim, por que que Deus criou os animais? Daí continua assim, pai. Foi para satisfazer-nos como alimentos? Como vestimentas? Ou para que nós os auxiliemos a evoluírem? Filho, Deus não criou nada, não. Você acha que Deus veio no mundo e falou, vou inventar uma raça de macaco, vou inventar uma raça de girafa, vou inventar uma raça de cachorro, de ser humano, todos os bichinhos para servir a ele. Não aconteceu nada disso. Isso aqui é uma bola de fogo que teve influência de pedra que veio de tudo que é canto desse universo. E teve as bactérias. As bactérias evoluíram para cada um. Tem muitos daqui, a maioria não é desse mundo. É semente de outros mundos. Uhum. E aqui evoluiu. Não tem um Deus que fica falando, agora eu vou criar isso aqui, agora eu vou criar aquilo. Agora... O Deus, filho, ele deixa o universo se criar. Uhum. A cada momento. Então, assim, eu sei que muita gente vai sofrer com o que eu estou falando agora. Fala assim, mas não foi Deus que criou o céu e a terra? Filho, a natureza faz o céu criar e descriar. Uhum. Deus, ele está no centro de tudo. E o universo está criando e se descriando o tempo todo. Então, assim, como não teve vida só aqui, Cara, eu vou te dizer uma coisa, se Deus ia ser culpado, viu? Porque tem vida em tudo que é lugar. Tem e o quê? Ele vai perder o tempo para poder dar nome em todos os bichinhos, criar um desses. Esse aqui vai ter um maio do lado direito, aquele ali vai ter uma lista do lado esquerdo, que Deus o culpado, né, filho? Deus deixa tudo se criar, filho. Deus deixa a manifestação da vida se criar. E tudo tem o princípio de Deus, que Deus é vida. Mas Deus não fica criando cada espécie no seu mundo. É o mundo que se cria. E se você olhar, eu vou mais além. Se você olhar uma gema de ovo, o que é uma gema de ovo, filho? É um pinto... Uma gema, claro. O que é um ovo? Então... Eu vou falar. Fala. Se você olhar um ovo, você vai ver um ovo, é um Deus no meio, que é a gema, e a clara em volta é o universo. Se você catar uma bactéria, lá no meio vai ter um ovinho dela, e em volta vai ter o universo. Então você traz o universo de Deus dentro de você. O universo de Deus se manifesta todas as horas. Mas eu estou fugindo do rumo da conversa. Ô pai, o que mais que você quer saber? O ovo, então, também, além de tudo isso, é um pinto em potencial. É vida em potencial. Tudo é vida. Claro, claro. Tá certo. Então. Sofre. Não sofre, né, filho? Se você matar o pintinho, pintinho vai sentir dor. Se você matar o ovo ainda não sente dor. Claro. Mas tudo é o princípio da vida. Tá certo. Então a pergunta foi, por que Deus criou os animais? O senhor trouxe essa perspectiva maravilhosa de que a gente tem que começar a ficar mais, agir com mais maturidade quando se fala de Deus e se pensa em Deus. É, fica pensando que é um homem barbudo, do lado esquerdo dele está Nossa Senhora, do lado direito está São Francisco para defender os bichos. Se fosse assim, né, filho? Ia ser bonito. Mas a pessoa que tem a índole de proteger os animais... fez essa questão com um propósito, para dizer assim, mas será que foi para satisfazer como alimento, como vestimenta, ou é para a gente ajudar eles? Então explica, pai Joaquim, a gente pode se alimentar e usar o animal como vestimenta? Filho, tudo na vida tem limite. Depende da sua consciência e da sua necessidade do seu corpo. Então vamos passar no passado. Na minha época... Quem tinha um cunhão de terra ali, ele plantava umas mandioca, uns poucos de feijão, uns milho. Aí chegava o inverno queimava tudo. Não tinha uma batata para comer. Por que não comer uma galinha com feijão que você guardou? Quando há necessidade. Agora eu penso assim, por que que virou essa fábrica de matar bicho? Você tem que comer o bicho, filho, quando há necessidade do seu corpo. Hoje vocês têm tudo que de vitamina, vocês conseguem tudo que é lugar. Mas no passado não era assim, não. Não é. Se a criança tivesse com problema de saúde, tinha que dar bife de fígado para ela comer. E o que custava matar um bicho, uma vaca para alimentar 15 famílias? É, realmente. No passado era assim. Hoje você mata 15 vacas para alimentar uma pessoa. Então, assim, é vitamina, filho. Só que no passado não tinha as vitaminas que tem hoje. Então matava um bicho, que o bicho era vitamina, dava cor nas crianças que estavam com problema de tireoide. Aí virou uma coisa de matar, e o homem começou a virar bicho de novo. Ai. A ponto de ficar, eu vejo uns fiques falando assim, eu não vou comer alface que me faz mal, eu não vou comer banana que banana me dá dor de barriga, eu não gosto disso, não go... o gostar é não gostar, filho, é coisa do ego. Ai. Porque eu vou falar uma coisa pra você, no começo de tudo, tinha que dar graças a Deus pra uma folha verde que você podia fazer uma salada. Hoje, essa vida, filho, a pessoa se dá o luxo de falar, eu não gosto de giló. Aí se tiver só giló para comer. Então hoje está assim, está tudo perdido, né, filho? Vou comer. Sabe por que tanta gente come carne de porco? Por quê? Porque nunca vi um porco vivo. Se você visse, o desespero do bichinho na hora da morte, você ia ver, nem você ia comer mais carne de porco. Ai. Tem umas festas que se faz dentro da Umbanda, que se faz a feijoada de Ogum. Que é Ogum, Ogum é a vida, Ogum é essa força visceral, né? Uhum. Então, assim, já me trouxeram muitos pratos de cardinho de feijão com farinha para eu comer mesmo incorporado, faço um bolinho na hora e dou uma experimentada. Para agradar o povo, para poder sentir o gosto do cardinho. Mas eu, olha, filho, se você visse o desespero dos bichinhos, quando, mas uma coisa, filho, é matar um porco. Uhum. Outra coisa é matar, é criar o porco para morrer, filho. Ah. O bicho já nasce para morrer. Você acelera a vida dele para ele morrer logo com remédio. Vai botando remédio para o bicho quase explodir de gordura, de grande, e depois descer para ele. A sanha e a ruindade do homem está sendo colocado na carne que ele mesmo consome. É verdade. Se você olha para o bicho sem nem um pouco de misericórdia, aí você... Olha, filho, eu vou falar uma coisa. Muita gente que trabalha em abatedor de bicho não come carne. Porque se você visse, na hora que corta, dá um tiro na cabeça do bicho, pendura pelos pés, já abre a barrigada, joga os membros, tá tudo funcionando, coração batendo, tudo funcionando no chão ainda. A vida ainda tá lá, ainda existe vida ali no corpo. Uhum. Você sabe quem que fica ali dentro dos abatedores, filho? Quem, pai? Quiumba. Ixi. Quiumba sangrenta, aquelas que precisam da vitalidade. Olha, eu, preto velho, para entrar dentro do abatedor, preciso carregar meus guardião para entrar dentro do ambiente desse. O que está acontecendo? Muita gente que trabalha nos abatedores vai pegando repuna pelos bichos. Começa a repunar, não consegue comer. Porque é o tempo todo só carne, carne, carne, carne, sangrento. É pior que uma guerra, né, filho? Nossa. Então, eu acho que todo mundo tinha que ter sua comiseração no tanto de comer. Vai comer bota um franguinho na panela uma vez por mês, mas come um pouco mais de batata, come um pouco mais de salada, come um pouco mais de arroz e feijão, né, filho? Come um pouco mais das frutas. Já vi gente que não quer comer fruta de jeito nenhum. Ai. Não gosta de fruta. E se não tivesse de nada nessa vida? Isso aí é coisa de gente moderna. E desse país aqui mais, está nascendo tudo estragado. Se tiver, nascesse nesses países que... Olha, eu vejo, filho, criancinha comendo o que sai de dentro da merda dos boi. Criança comendo merda de boi, viu, filho, nessas terras. Porque é a única coisa que tem para comer. Então aqui o povo fica escolhendo. Se tivesse que nascer... Aí eu falo assim, ah, porque esse aqui vai nascer evoluído. Se nascer lá na terra dos negros, de novo, onde é a terra onde mais se padece, se nascer, a criança não tem o que comer. Se ela tiver, ela vai comer bosta de boi, filho, para poder viver. Ela não vai escolher sabor. Ela vai comer o que tem. Então tem que valorizar cada batata que tiver dentro do prato. E essa era a próxima. Se você não vai comer tanto bicho, não vai ficar tão, tão fora da energia que Deus espera de você. Olha. Essa era a próxima pergunta mesmo. É necessário comer carne? A gente pode viver sem carne? Como é que é essa energia que Deus espera da gente? Fala mais um pouco, Pai João. Comer carne é coisa do passado. Comer carne é... Olha, dos antigos. Vamos pensar. Você vai para... Aqui nessa terra não tem urso, mas outros planos aí onde o povo vive tinha urso. Então, todos os caçadores iam caçar um urso. Carregava aquele urso ia dar para comer o inverno inteiro, para a tribo inteira. Todo mundo ia poder comer. Ainda catava o couro do urso, ia poder usar de cobertor. Catava a banha para conservar a carne. Catava os ossos até, às vezes, para poder usar de instrumento, para poder fazer música. E essa música era para celebrar o que é a vida. Então, eles tratavam aquele urso, ou seja, o bicho que fosse, com respeito. E muitas e muitas vezes catava aquele osso, voltava no lugar onde ele caçou e plantava os ossos para que o espírito daquele urso nascesse de novo e tivesse mais vida. No passado era assim. Hoje vocês acham as vitaminas para tudo quanto é lugar. Então, assim, eu acho que não tinha que ficar dando muito valor no paladar, mas sim no aprender, né, no entendimento. Tem que comer o que te faz bem, não que te dá gosto de comer. Então, assim, o dia que você falar, hoje eu quero comer aquele bife bem suculento, todo mundo tem essa vontade. É nesse dia que você tem que comer uma salada. Porque eu já vi, filho, muita terra, tem terra onde o povo come muita, muita carne, e é tudo, tem problema de diabetes, tem problema de cegueira, tem problema de tireoide, um problema no corpo, depois vem no pé do preto velho e fala, me ajuda. Mas como é que eu sei? Meu senhor, como é que o senhor quer que eu te ajude? Se a vida inteira você foi se assassinando comendo veneno. Então, para de ter tanto gosto pela gordura, né, filho? Pela gordura queimada. Por que que você tem que comer morte para poder ter vida dentro de você? Estou falando demais, né, filho? Não, que isso, tá ótimo. Então, é outra pergunta também, você já comentou um pouco. Qual que é a energia de um animal que foi brutalmente morto num abatedouro quando comemos a carne dele que compramos no açougue, por exemplo? É a mesma a raiva que você sentiu na hora de matar ele. O bichinho, quando sofreu na hora da morte, aquilo vai para a carne dele. Nossa. Você pode ter certeza que aquilo vai... Na energia espiritual, aquilo vai estar pior que um fel. E ele sorta umas coisas que entuxica a carne. Uhum. Por isso que se você comer carne entuxicada, você mais cedo ou mais tarde, você vai pagar por isso. Igualzinho o japonês está pagando por matar a baleia. De certa forma, a alimentação carnívora incentiva a manutenção dos matadouros, né? Por isso. É, filho. Só, o povo só está enricando, matando os bichos, porque tem alguém comendo. Porque, ainda mais as pessoas que não têm muita evolução espiritual, que falam assim, eu vou comer carne sim. Mas se tivesse um pouco mais de consciência nesse mundo, fala assim, eu não vou comer não. Come pouco, filho. Come menos. Eu não sou castrador. Come menos. É, planta umas plantinhas. Vai comer umas mandioca. Comer mandioca não mata ninguém, não. O senhor falou um pouco do limite, né? Hoje, quando a gente assiste aquele documentário chamado A Carne é Fraca, a gente vê que os franguinhos têm o bico cortado, os hormônios que são dados, o metano que sai da flatulência e do arroto do boi suja, estraga a camada de ozônio, o xixi estraga os lençóis freáticos. Tem muita consequência, né, pai? É. O ser humano mesmo cria o câncer para ele. Cria o câncer. O câncer é criado pelo próprio ser humano. Uhum. O câncer... o arroto do boi vai fazer o sol ficar mais forte, que vai dar um câncer nele. Não é mesmo? Nossa. Claro. É só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo. Né? Então não é inteligente. Mas quem disse que o ser humano é inteligente? ele tem inteligência, mas ele não usa. Ele usa só para algumas coisas. Uhum. Quando lhe tem interesse. Nossa. Quando não tem interesse, ele não usa, né, filho? Assim, eu lhe pergunto, filho, uhum. Daqui a pouco vocês estão chegando na época do advento. É. E por que que o povo pensa que para as Páscoas de Jesus, seja no nascimento, seja na crucificação, na ressurreição, por que que tem que comemorar com o bicho morto? Ai. Agora, as Páscoas de Jesus, do seu advento, nós temos que comer um pernil. É um boi que morre. Eu tenho até pena. É Jesus nascendo e os bichos morrendo. Mata muito mais bicho para comemorar o nascimento de um Jesus. Nunca ninguém vai comemorar o nascimento de Jesus com batata, filho. Jesus vai continuar sendo o mesmo, viu, filho? Sim, sim. E por que que o bezerrinho, por que que o boneco que eu tinha tem que morrer por causa da Páscoa de Jesus, filho? Ai. Por que que o homem botou na cabeça que ele tem que tirar a vida para poder comemorar a vida? É isso que eu me pergunto. Vixe, vai dar remédio para os perucos crescer, feito, fica mais parecido um avestruz. Ah. O bicho fica grande, cheio daqueles fermentos que bota de veneno nele para ele crescer. Uhum. Aí morre mais um por causa de, porque Jesus nasceu. Não. Jesus, quando nasceu, não pediu a morte de nada, porque ele veio nesse mundo para trazer a vida. E a vida em abundância. Então, eu peço a todos os filhos, nesses adventos da vida de Natal, faz o teste, filho. Uma vez na vida, tenta não comer um bicho que teve que morrer por causa da vida de um Deus. Come uma coisa mais leve, para o seu corpo não se intoxicar. Você vai ver que você vai ficar muito mais agradecido a Deus por não ter matado um bichinho. Não, olha, filho, eu não, meu cavalo come carne. Vez ou outra, ele come. Mas eu só penso assim, por que que tem que fazer essa matança tão grande? É. Né? Nossa. No astral, os bichinhos sentem quando vai morrer. Sente. Carneirinho sente quando vai morrer. Aí, eu tenho mais dó dos carneiros, porque eu criava carneiro nessa minha fazenda onde eu vivia. Uhum. E quando chegava a época de Natal, os borreguinhos eram tudo para panela. Né? Já vi gente até matar filhotinho de porco, enfiando a faca e errando o lado, filho. Bichinho Nossa. Morreu de dor. Ele enfiou do lado esquerdo, viu do lado direito, bichinho morreu de dor, filho. Oh, meu Deus. Olha a ruindade do homem. Minha experiência. Falta de... Aí fala, mas eu fui na igreja e rezei a missa do galo. Eu assisti a missa todinha. É ali que você estava compactuando com a ruindade. Matou o bichinho de dor, mas foi na missa. E acredito em Deus. Deus está vendo, viu, filho? Às vezes, isso vem... esse hábito vem de uma cultura própria colocada pela religião, mas sem maldade dos dirigentes religiosos, mas assim, levando para frente como uma forma de tradição, de costume, né? E se, vamos dizer assim, que tem um certo dirigente de uma religião que propõe que as pessoas festejem fazendo ceias e banquetes com os animais. E que estão ouvindo o nosso diálogo agora, que mensagem o senhor teria para esses dirigentes? E não tinha maldade nada, eu vou falar para você. O povo naquela época comia carne porque os dirigentes religiosos falavam que estava autorizado a comer carne. Por que que se inventou de comer tanto bacalhau aqui? Porque os portugueses do outro lado não estavam aguentando comer tanto bacalhau, vamos jogar e fazer que quase brigação e virar tradição. Alguém estava ganhando seus patacos com isso. Então, quando você bota o costume de comer carne cara, alguém está ganhando dinheiro com isso. Alguém está comprando padre para falar, vai comer um porco. Você pode ter certeza, filho. Olha, como essa bengala é dura do jeito que é, que o dono da batedora de porco vai na igreja e senta na primeira fila. Uai. E ele fala para o padre. Pedir as coisas e o padre pedir. Não, não é permitido, vai, pode comer seus porcos. É comemoração. Mas o que você me perguntou dos dirigentes? Isso. Que mensagem o senhor tem para esses, vamos dizer, o Papa está ouvindo a gente? Os dirigentes espirituais da humanidade que só levam o costume de comer carne em datas festivas como uma tradição da religião, não mexeram, não vão dizer para não fazer, mas já está na hora de repensar. Que mensagem o senhor passa para esses dirigentes, no caso, estiverem ouvindo o nosso diálogo? Comer carne, mandar comer isso, mandar comer aquilo, não tem nada a ver com religião. A religião, quando quer purificar o corpo dos outros, ela manda é não comer. Quando o padre chega e fala assim, faz jejum, o padre, pastor, seja lá o que for, manda fazer jejum, ele vai pedir mais para você fazer jejum do que mandar comer carne. Comer, se abastar de comer tanto, filho, você vai fugir muito mais das vontades de Deus. Que Deus, ele quer que você se alimente das bondades, das palavras, das atitudes positivas, das coisas boas que Deus pode ensinar. E não comer. O que você vai ganhar comendo um bode? Né? Matar a sua vontade de ser humano. Você vai... Mas assim, não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com Deus. Deus não está ligado na morte, filho. Deus está ligado na vida. Se o senhor encarnasse hoje como Papa da Igreja aí, fulano de tal, o senhor repensaria isso? Filho, o Papa não manda em nada. Ah. Os outros que mandam no Papa. Que isso? Aquilo é uma coisa de ruindade. O Papa não manda mais nada, não. Os outros é que nem esses países que vocês têm, assim, faz presidente não sei das quantas. Não, é que nem o rei não sei das quantas, eles não mandam mais nada, não. O Papa é o rei da igreja, filho. Quem manda no Papa é o dinheiro. Você me desculpe falar isso. Quem manda no Papa é o dinheiro, filho. Hoje e no passado. No passado era o Papa, filho, era comprado. Não. Eu vou falar, eu não ia falar muito. Não, mas agora eu vou falar. Teve muitos papas, mas teve uma qualidade de papa aí, que é uma qualidade espanhola, que através de política conseguiu ser eleito papa. Quando ele foi eleito papa, ele comandou os governos da Espanha, de Portugal, para poder vir ganhar esse mundo do lado de cá, desses países para cá. Então ele, como papa, ele fez a divisão de onde era de um e onde era do outro. Por que que esse mesmo papa não dividiu a comida que o tardo Vaticano tinha entre os pobres? Ele foi dividir a riqueza dos mundos, filho. Então é a política que compra o Papa. Você me desculpe falar, viu, filho? E você sabe a tapera pequenininha que nós tem aqui. Olha eu falando do Papa. Mas o senhor sabe que tem muitas pessoas que admiram e seguem essa religião, que também nos ouvem. Como que o senhor pode acalmar o coração deles? Para o senhor, para dizer que o senhor não está criticando ele. É uma realidade que precisa ser estudada. Filho, nasce as mais belas flores plantadas dentro do jardim da igreja. Eu, não, eu tenho muito amor pela igreja católica, filho. Eu tenho amor por toda a religião. Eu não tenho amor pela safadeza. E a safadeza se encontra em tudo que é lugar. Sim. Então, não é o Papa que manda. Às vezes o Papa é um homem bom, mas quem manda nele é os homens que estão por trás. Existe tudo uma maquinagem por trás, que às vezes você está querendo vender o Papa, mais bondoso que ele seja, mas quem está mandando é as vontades que estão muito contrárias à vontade dele. Está mais voltado por coisa do diabo, viu, filho? Oh, meu Deus. Tem muita coisa plantada na igreja que é de gosto do diabo. Mas assim, se você é católico, continue católico. Mas você saiba passar pelo seu crivo da razão o que é verdade e o que é mentira. Tem muita coisa que vai ser dita ali que vai estar errado. Porque essas religiões é do passado. E eles estão tudo no desespero para manter o povo cristão, viu, filho? Ixi. E os mais pobrezinhos que vão ficar cristão. Que os mais espertos vão acabar buscando outra religião mais espiritualista. Pode abrir, filho, que tá calor aqui dentro. Ô pai, o cavalo tá pingando. A hora que os nossos irmãos encarnados estiverem ouvindo esta nossa conversa, já vai fazer 2 semanas para o Natal. Vai faltar 2 semanas para o Natal. Eu não sabia. Nós estamos no meio da ventania de agosto, né, filho? No entanto, o senhor já começou trazendo as ideias do Natal, da festividade. Então, para finalizar esse daí, eu até quero convidar o senhor para ficar mais uma hora com a gente. Mas para finalizar esse, passa uma ideia para a gente que está no espírito de dezembro, começando aí a entrar no clima de festa, a esperar sempre na esperança de Jesus um momento sagrado, que comece um novo ano. E aí estamos falando dos animais, mistura tudo aí, passa uma mensagem para a gente. Pra Joaquim. Você me pede umas coisas difíceis, né, filho? Então vamos fazer o seguinte. Quando você for montar o seu presépio, sua arvinha, pensa que Deus não desejava os exageros que você pode querer ter. Que Deus, às vezes, numa lembrancinha que você pode dar. Os antigos, às vezes, filho, dava de presente de Natal, ele dava uma bala para você, dava uma lamparina, assim, e óleo de oliva. Por quê? Porque a lembrancinha da lamparina é para trazer a luz do mundo. O óleo de oliva, porque traz a paz. E o doce para adoçar o seu ano inteiro. Mas tem gente que, para poder se sentir feliz, ele tem que ganhar as coisas materiais. Mais vale uma caixinha com essa lembrancinha do que o maior de todos os presentes materiais que você pode ter, porque você sabe que dessa vida não se leva a nada. Então, assim, a representação de que Jesus nasceu pobre, mas não era miserável. Ele era pobre. Faça do ser também uma pessoa pobre. Rica em espírito, mas sem depender das riquezas. Não precisa ser abastado. Não precisa criar os templos maiores que Deus já viu. Tem o seu oratório na sua casa. Deixa Jesus nascer todos os dias na sua vida. Porque se o senhor não sabe, filho, dentro da espiritualidade, Jesus nasceu na verdade. Foi agora, falta poucos dias. Que dia que é hoje, fia? É. Você sabe que na espiritualidade se ensina que Jesus nasceu dia 31 de agosto, né, filho? Ah, é? É, filho. Olha. O nascimento de Jesus foi dia 31 de agosto. Ah. Então, assim, a partir de agora, até a época do advento, vamos comemorar sempre um advento. Faz Jesus nascer no seu coração todo dia. E os bichinhos, vamos fazer um teste. Em vez de ter que matar um burreco para poder comer esse ano, para comemorar Natal, eu tenho sim, certeza que tem muita senhora dona que sabe fazer prato sem precisar sangrar muito o bicho. Faz o teste de comer uma coisa mais leve, mas pensar em Deus na hora. E se sobrar comida, vai dividir com os pobres. Isso é o que Jesus queria. Porque quando você agrada pobre com um prato de comida, ele vai encontrar esperança para viver. Uma pessoa me ajudou. De alguma forma, Deus vai se iluminar ali dentro dele e vai ter vontade de se alumiar e buscar a Deus de alguma forma. Eu já vi muita gente muito pobre de rua procurando religião depois de ter ganhado uma caridade. Mas assim, que os presentes sejam mais simples. Que as comida seja menos abastada. Que não enche o seu estômago de Deus. Encha seu coração e espalhe Deus pelo mundo. Falei bonito, né, filha? Meu Deus do céu. Encha seu coração e espalhe Deus pelo mundo. É, filho, porque encher a barriga de carne, você não está enchendo de Deus. Então enche o seu coração de Deus e espalhe ele pelo mundo, que você vai ser. O advento começa de agosto, setembro, vai durar a vida inteira. Aí é isso que Deus quer. Na graça de Deus. Isso que a espiritualidade espera de vocês também. Oh, meu Deus do céu. Graças a Deus. Pai Joaquim, o senhor é também, como os outros espíritos que nos falam, o senhor é um espírito muito querido pelas pessoas que nos ouvem. O senhor sabia disso? É, tem os povos que tem uns agrados, que manda mensagem pro cavalo, que vem até aqui na casa. Né? Vem, esses jeitos modernosos que vocês têm de divulgar Umbanda agora, tá fazendo bem muita gente, buscando o Pai Joaquim. É. Graças a Deus, meu pai. Então tá certo, o senhor, eu vou falando em nome de todos que nos ouvem, fica com um abraço e um agradecimento de cada um de nós no seu coração, como preto velho que o senhor é, nesse mês de agosto, mas lá também no mês de dezembro, quando ouvirem, que nós amamos muito o senhor, viu? Oi, e eu tenho um amor pelo esses fifi, que você não imagina. Não cabe dentro do coração, quando eu escuto uma pessoa escutando minha voz, entendendo meu entendimento, é a maior paga que um preto velho pode receber, viu, filho? E bota lembra que na hora de montar o seu presépio, vai ter um rei preto. Lembra dos pretos, lembra desse preto velho na hora de colocar o lago, porque o preto velho está dentro, no meio daquele presépio, no meio dos bichinhos, cuidando das galinhas, tem um preto velho também. A lembrança desse preto. Que lindo, nossa. Vamos fazer isso sim, Pai Joaquim. Graças a Deus. Muito obrigado. E a gente já começa um outro. Só um momento. A bengala de Pai Joaquim bate devagar, mas pode doer. O rosário de Pai Joaquim tem mironga pra vencer. A bengala de Pai Joaquim bate devagar, mas pode doer. O rosário de Pai Joaquim tem mironga pra vencer. O rosário de Pai Joaquim tem mironga pra vencer. A bengala de Pai Joaquim bate devagar, mas pode doer. O rosário de Pai Joaquim tem mironga pra vencer. A bengala de Pai Joaquim bate devagar, mas pode doer. O rosário de Pai Joaquim tem mironga pra vencer. O rosário de Pai Joaquim tem mironga pra vencer. A bengala de Pai Joaquim bate devagar. Senta aí, meu filho. Vai, vai, vai.